ZYI 796, 550 kHz, Rádio Meridional, Garanhuns, emissora afiliada à Rede Aleluia, família, força e fé. Rádio Meridional, Rede Aleluia, família, força e fé. A música já vai começar, chega de olhos parados, a próxima será, que volta a trabalhar.